Panorama Agrícola para 31 de outubro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira de lua nova, 31 de outubro de 2011. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: rir é sempre o melhor remédio. Confira uma dica para melhorar a sua memória. Canoinhas e São José vão ter cozinhas comunitárias. No Espaço da Mulher, ensine os seus filhos. E no mercado agrícola, Câmara Setorial do Leite, em Santa Catarina, pede equalização dos serviços de inspeção. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você quer melhorar a memória? Faça então exercícios mentais, como decorar nomes e números, e leia. Se conseguir dormir pelo menos uma hora após a leitura, depois do almoço, a sua memória aumentará. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, ensine seus filhos. Nós vamos falar um pouco sobre a educação das crianças. Para você, quem deve ensinar os seus filhos sobre os valores da vida? Sobre honestidade, trabalho, sobre dignidade, amor e respeito pelo próximo? Até mesmo sobre as questões de sexualidade. Quem deve ensinar os filhos? Será que é a escola? Será que é a televisão? Não. Essa tarefa de ensinar, de educar os filhos, cabe a você, pai e mãe. É você quem deve dar o exemplo, dar os primeiros ensinamentos, ajudar e apoiar os seus filhos. Não deixe isso para outros. Na verdade, é um privilégio você poder participar ativamente na educação dos seus filhos. Uma sugestão importante: mantenha o canal de comunicação com seu filho sempre aberto. Ouça mais e com atenção. Mesmo que você ouça algo que não lhe agrade, resista a interromper a conversa e advertir o seu filho. Mantenha o diálogo aberto. Corrija com amor sempre que necessário. Dê o exemplo. Seja coerente. Dê orientações claras e precisas. Seu filho precisa da sua orientação, precisa de limites. O seu filho precisa de você. É hora das notícias. Canoinhas no Planalto Norte e São José, na região da Grande Florianópolis, vão receber verbas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a construção de cozinhas comunitárias. A previsão é que as novas unidades estejam funcionando no final de 2012. Cozinhas comunitárias são equipamentos públicos de alimentação e nutrição e integram a rede do Sistema Nacional de Segurança Alimentar do governo. São instalações apoiadas com a capacidade mínima de produção de 200 refeições diárias. Então, São José e Canoinhas vão receber esses restaurantes, essas cozinhas comunitárias. No Brasil, já existem 412 unidades que servem mais de 87 mil refeições por dia. Mais de 70% do financiamento do programa Juro Zero da Secretaria da Agricultura e da Pesca na região de São Miguel do Oeste estão ligados a projetos relacionados à bovinocultura de leite, informa o jornal Folha do Oeste. A Secretaria de Estado e EPAGRE estão incentivando o produtor que precisar acessar créditos que o faça pelo programa Juro Zero para se adequar à normativa 51 do Ministério da Agricultura, que prevê instrumentos de melhoria na qualidade do leite e que estará em vigor de forma definitiva até meados do ano que vem. Então, se você precisar se adequar à nova legislação sanitária federal sobre a produção e a qualidade do leite que produz aí na sua propriedade, pode acessar recursos do programa Juro Zero da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje conversa com Irineu Berezanski, que é da Câmara Setorial do Leite, e há algumas demandas aí no setor. Quais são elas, Irineu, neste momento? Bem, as demandas do setor, nós estamos observando e conversamos com todos os membros participantes da Câmara Setorial do Leite em Santa Catarina, e uma das principais demandas é a equalização na questão da vigilância sanitária. Quer dizer, o SIM, o CIE, e, enfim, as fiscalizações que são feitas no município e também no estado e também em nível nacional, que se tenha uma equalização onde o agricultor, produtor de leite e assim também como as indústrias possam ter o mesmo embasamento na questão de vigilância sanitária. A outra demanda principal, também que está dentro do rol de demandas, é com a relação de importação de leite dos nossos países aqui do Mercosul, onde precisamos, então, que se tenha um estudo mais aprofundado de onde está vindo esse leite e em que condições sanitárias está chegando aqui no estado e também se há rastreabilidade dessa produção de leite lá de outros países. Essa é uma preocupação, então, que a Câmara Setorial do Leite está trazendo para que se possa, então, levar ao mapa e o mapa faça essa discussão no sentido de verificar, então, de onde está vindo esse leite. E uma outra demanda, que já é um estudo de aproximadamente um ano na Câmara Setorial, com a UDESC, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a própria IPAGRE e com a FAESC, FETAESC, OSESC, enfim, Conselheite, onde há participação de todas essas entidades no sentido de qualificar o leite para o mercado catarinense. Ou seja, trazer esse leite em melhores condições para o consumidor e que o agricultor receba, então, pela qualidade do leite. Então, tenha também uma remuneração por esse produto lá na sua propriedade. Então, se fez um estudo, se fez uma aproximação de uns dados técnicos e verificou-se, então, que há uma necessidade de um aporte de recursos para que seja implementado, então, no estado de Santa Catarina, a produção qualificada do leite ao mercado consumidor. Perfeito. Irineu, e com relação à instrução normativa 51, como os produtores têm se adaptado? Muito bem. Com relação à IN 51, precisamos informar que essa IN tem realmente umas tratativas no sentido de que exige do produtor condições que ainda não estão preparados para assumir por no todo. Mas na visão da Câmara Setorial do Leite, há necessidade de que essa IN 51 se coloque em prática. E para isso, então, que vem o projeto de qualidade do leite, para que possa, então, preparar esse nosso agricultor, possa preparar essa nossa indústria do leite, os nossos freteiros do leite e também o mercado varejista para então, se apropriar, então, dessa IN 51 e colocar em prática. Então, a Câmara Setorial do Leite vê que isso é uma necessidade já imediata para se aplicar, desde que então, se prepare então esses produtores para então fazer essa qualificação. Perfeitamente. A Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura, que entra em vigor em meados de 2012 e prevê melhores condições sanitárias e qualidade para o leite. É isso, né, Irineu? Perfeitamente. Ela, na verdade, regulamenta o processo então de produção, de industrialização e desse transporte desse produto ao mercado. E nós vemos isso como uma vantagem para o setor, desde que então treinamos essas pessoas para então fazer o que está acordado na IN 51, pelo menos o que essa instrução diz. Então há a necessidade que todos os técnicos preparem o agricultor para isso. E, obviamente, para o mercado consumidor, que vai receber um produto de melhor qualidade, o varejo em si tem que fazer com que seja melhor apresentado esse produto, vai ter agregação de valor e, portanto, teremos, então, um mercado maior para esse produto. E o agricultor terá que receber uma remuneração por essa qualificação. Conversamos com Irineu Berezanski, da Câmara Setorial do Leite. Muito obrigado, Irineu, por suas informações. Ok, de nada, dispõe. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.